encontrar. Toma no vinho, tu senta e relaxa aqui no meu sofá. Atenção, você sabe quem é citar. Teu jeito mandar que me deixa maluco, hoje eu quero te... Oh. Eu desço revoando pra ti, com a mão no popozão. Meu vestido vermelho carmim te deixou balançar. Esse fez o seu vermelho, cor de malícia. Ai que delícia. Na boca vermelho cereja, no teto vermelho neon. Vermelho que nem a lanterna traseira da nave que toca esse som. Na boca vermelho cereja, no teto vermelho neon. Vermelho que nem a lanterna traseira da nave que toca esse som. Vai, get it.